maneiras que fazíamos juntinhos. Naquela fonte ao anoitecer, que vou foi dar às raparigas beijinhos. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris neste dia, nesta terça-feira, dia 22 de junho. Aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa. São exatamente 10 horas e 10 minutos. Então esta manhã vai ficar na nossa companhia com o programa Manhãs Românticas. Desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. A boa música, a boa disposição é na Rádio Arco-Íris no 96.2.

sorte, tenho tanta sorte. Nada vai nos separar. A vida toda vou te amar. Agora vamos ouvir um dos grupos que vocês gostam, uma banda, a Banda Lusa, e eles vão nos interpretar esta linda balada, Amor Não Mudou. E em cada esquina ainda posso ver você, a mesma paixão, a mesma saudade. Por tantos anos não deixaram de esquecer.

Balada de Rui Bandeira, não quero outra além de ti, hein? Linda mensagem. Continuamos com novas músicas, esta com um bocadinho mais mexida. Chama-se Belito Campos, a dança do Enrosca. Vamos lá. Logo de manhã. Quente para si, para lembrar já o verão, embora aqui em Orleans hoje seja um dia assim um bocadinho com nuvens. Em Portugal está calor. Mas com muita ternura, enrosca, encosta, não mexe na volta. Aperto o parafuso e talho-o sem abuso. Piriri, piriri, piriri, perere, perere. Aí você também gostou desta música de Belito Campos? Então espero que sim. Continuamos, pelo menos traz alegria, ritmo. E a Ruth Marlene também, ela diz-nos, aceita que dá em menos. Vamos lá aceitar este tempo e não só. Tudo o que nos vem pela frente, mas é preciso por vezes muita coragem. Força para si também, que está aí desse lado. Tu já não chegas lá, né?

fortes corações. Somos mais que 10 milhões. Por ti todos juntos cantaremos. Portugal, terra de amor. Oh. És o orgulho das crianças. És meu esplendor. E vamos nós cantar com mão e gritar de coração. Fazer a festa com a nossa. A ganhar, esperemos que sim, amanhã. Para agora está isto um bocadinho complicado, não? Mas vamos ter esperança e força, Portugal. Portugal. E vamos lá. Nestes momentos que eles precisam de muito, muito apoio. Vamos lá dar apoio à nossa seleção. Já nos habituaram a grandes proezas, esta grande equipa que nós temos. Grande equipa, grandes jogadores. E viva Portugal, sou português. Nuno Ricardo, sou português. Sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Nascido e criado em terras de Camões, amo o nosso fado, bombinho, as tradições. Como um português, sou conquistador. Nas minhas batalhas sempre fui um vencedor. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh. Eu sou português. Tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Música.

eu for, irei pra lhe dizer que o tempo não parou e que eu não vivo apenas por viver. Eu não previ que o nosso sonho terminasse assim. O que não serve pra você não adianta pra mim. Agora parado aqui eu sofro tanto se você demora. Calado eu saio do meu canto pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. Agora parado aqui eu sofro tanto se você demora. O meu sorrir, o meu calor que te põe assim louca. Teu corpo é mel que hei de beber na fonte pura que é a tua boca. Cedo demais, tarde demais, não sei se vens, não sei se vais, que importa. Tenho a certeza de te ver e de te ter quando te abro a porta. Se eu fizesse amor contigo, ia morrer pouco a pouco, até gritar como louco junto às margens do teu corpo. Se eu fizesse amor contigo, ia viver de alegria, fazer amor contigo toda a vida e mais um dia. E aconteceu que tu e eu nos envolvemos num abraço louco, e mão na mão, olhar no olhar, qualquer momento nos parecia pouco. Cedo demais, tarde demais, não sei se vens, não sei se vais, que importa. Tenho a certeza de te ver e de te ter quando te abro a porta. Se eu fizesse amor contigo, ia morrer pouco a pouco, até gritar como louco junto às margens do teu corpo. Se eu fizesse amor contigo, ia viver de alegria, fazer amor contigo toda a vida é mais. Se eu fizesse amor contigo, ia morrer pouco a pouco, até gritar como louco junto às margens do teu corpo. Se eu fizesse amor contigo, ia viver de alegria, por fazer amor contigo toda a vida. Se eu fizesse amor contigo, que tens nos olhos a longura e vês amor até na escravidão e andas à espera da ternura no sim de cada não. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. Livra-te de mim, em mim. Tu, que por mim sofres dores e cio, sangras por mim teu lindo corpo em flor. Tu que és nascente do meu rio e foz do meu amor. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. Quando um dia fores gaivota e voares no azul sem fim, quando enfim voares à solta, se quiseres voltar para mim, livra-te de mim. Mas volta. Tu, que és sentinela do meu sono, amante, mãe, irmã de todos nós, tu que pertences ao teu dono, em corpo, em alma e em voz. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. Livra-te de mim, em mim. Tu, que tens a força que eu preciso para viajar em mim, dentro de mim. Tu que te ofereces num sorriso sem fim. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. De amar nunca me deixes, de ser nunca te canses, aquela companheira que a gente deseja e quer para a vida inteira. Ai, é assim, a música portuguesa, grandes nomes da música portuguesa, como este de Marco Paulo, recordando... Marco Paulo não, Paco Bandeira. Agora vem aí também outro grande nome, chama-se Carlos do Carmo, se faz favor. Bom dia, meu amor, meu cravo intemporal, sem grilhetas nos pés, à distância em que lavras, sem algemas de fumo, na voz de Portugal, onde a memória viu que amordaçou palavras. Bom dia, meu amor, porque tu vais chegar sem aquelas presenças da sombra que fez medo. Vais falar mais alto, ouvindo e repetindo projeta o segredo. Bom dia, meu amor, meu campo e minha casa, regato da manhã que entre os paneiros dança. Bom dia ao pé do sol, bom dia ao pé da noite, minha força encontrada nos caminhos da esperança. Bom dia, meu amor, meu poema de paz, só de olhar para ti o futuro já vive. Por isso, na alegria do amor que me dás, canto-te em português: o nosso amor é livre. Para ti o futuro já vive. Por isso, na alegria do amor que me dás, canto-te em português: o nosso amor é livre. Por isso, na alegria do amor que me dás, canto-te em português: o nosso amor é livre. Mas uma coisa eu sei bem: depois que um beijo me deste, todos os outros esqueceste, e a quem os deste também. Todos os outros esqueceste, e a quem os deste também. Um dia, para me esquecer, amarás outro qualquer, mas teu mal não terá fim. Que em cada beijo que deres, hás de lembrar-te de mim. Podes amar quem quiseres, que em cada beijo que deres, hás de lembrar-te. Aos outros, a quem amares, é melhor beijos não dares, para não sofreres o castigo. De em mim nem sequer pensares, mas sentires quando os beijares que os atraiçoes comigo. De em mim nem sequer pensares, mas sentires quando os beijares que os atraiçoas comigo. Que

ser pequenino, hein? Aqui a voz de Rodrigo, ouviu, se faz favor, por vezes também faz bem ouvir assim canções ao vivo. Agora vem Vítor Espadinha, mas vamos, ouça. Amor, nas janelas deste meu outono, batem as gotas de chuva que hoje caem dos meus olhos. Sobem desejos no meu desespero, e as folhas secas das nossas carícias cobrem no chão o caminho que seguiste. Perdi-te. Não sei de ti. Sei apenas que partiste. E se a princípio as manhãs acordavam quase iguais, a pouco e pouco o silêncio pesava cada vez mais. Hoje estou só. Nesta canção de outono, nesta carta que escrevi, quero dizer-te em segredo, já não sei viver sem ti. Está tão alto. Eu acaricio tuas pernas, minha. mãos queimam tua pele. Nada, beija-me quando quiseres. Estou bem. O amor está próximo de ti. Praia da Vagueira, 28 graus à sombra. Faz ainda mais calor. Teus lábios têm o gosto de uma fruta selvagem. É loucura. É demais. Nada. O amor está acima de mim. Praia da Vagueira, 28 graus à sombra. Ai, ai, ai, é Praia da Vagueira, é ali para os lados de quê? Para os lados de Aveiro, se não me engano. Agora continuamos com Quando o Coração Chora. Rosas dos beijos que eu te dou. aquelas férias em setembro.

Ai, não se esqueça, então, 21 de janeiro já pode adquirir os bilhetes para ir a ver então este grande artista, um grande concerto de Tony Carreira. Ele vem novamente com Ai Destino, Ai Destino. E pode continuar a ligar para o 0238-434800 para dizer se continuamos ou esperamos ao fim de três músicas. Esta é a segunda. Você pode continuar a ligar para o 0238-434800, é bem isso, 0238-434800, para dizer se quer continuar. Para agora, continuamos com Tony Carreira. Você só não morosa dizer que sim. Podes dizer, e ele é um sonhador. Assim, um sonhador que adormece sem ti.

buscarla en el amor. Por el trabajo y la rutina se fue alejando de tu vida y estás pagando un alto precio por tu error. No es tu fácil, entrega todo inventa un modo perdido aqui na voz de, então, de Tony Carreira, que está connosco desde as 11 horas. E vocês pedem mais. E nós oferecemos. Aí vem ele com Ondou com Lara Fabian. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de me pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Talvez para nós os dois pudesse haver outro final. Esquecemos-nos de amar, mesmo o amor ficando igual. Nesse silêncio mar, tanto deixamos por dizer. Deitamos tu e eu, tudo a perder. O amor é assim, então Tony Carreira com Lara Fabian, aqui neste tema, o amor é assim. E agora vamos então, como prometido, ao nosso poema habitual, e hoje é um poema de Fernando Pessoa, Sossega o Coração, Não Desesperes. É tudo uma mensagem neste poema de Fernando Pessoa, ouça. Sossega, coração, não se esperes. Talvez um dia, para além dos dias, encontres o que queres, porque o queres. Então, livre de falsas nostalgias, atingirás a perfeição de seres. Mas pobre sonho, o que só quer não tê-lo, pobre esperança de existir somente, como quem passa a mão pelo cabelo e em si mesmo se sente diferente, como faz mal ao sonho o concebê-lo. Sossega, coração, contudo, dorme. O sossego não quer razão nem causa, quer só a noite plácida e enorme, a grande, universal, silente pausa, antes que tudo, em tudo se transforme. Sossega, coração, não desesperes. Poema de Fernando Pessoa. Continuamos, como prometido, com a voz extraordinária, este grande artista, que é muito querido da comunidade portuguesa, Tony Carreira. Vocês pedem mais e nós fazemos o que você pede. Simplesmente, Tony Carreira continua a cantar aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris e ele também vai cantar brevemente aqui em palco em Orleans, ou seja, o 21 de janeiro de 2022, bem entendido. Ele estará presente no Zenith de Orleans com um grandioso espetáculo, um espetáculo completamente refeito, novo para si, para ir descobrir o novo espetáculo de Tony Carreira. Então, o 21 de janeiro, aqui no Zenith de Orleans, com a participação da Rádio Arco-Íris, e brevemente vai poder adquirir o seu bilhete aqui na Rádio Arco-Íris. Mas desde já pode adquiri-lo em vários pontos à venda aqui em Orleans, como a FNAC, etc, etc, pontos habituais. Vamos ouvir. Depois de tantos anos, nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver. Somente não contava, senti não poder viver. Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi é que eu entendi que depois de ti, depois de ti, mais nada, nem só nem madurar. Não tem cor. Depois de ti, mais nada. Apenas dor na alma. Nem paz para me acalmar. Mais nada em teu lugar. Depois de tanto tempo, só agora dou valor. Leve sofrimento, mas o meu é bem maior. Como fui inocente, pois que memória deixei de ir. O que é que eu não vi? Depois de ti, mais nada, depois chega a solidão, não é? É isso mesmo que ele nos vai interpretar, quando chega a solidão. Depois de ti, estar aqui, eu consigo me ouvir, que o pior já me passou. Quando o céu ainda tem luz, parece que aquela cruz que deixaste me deixou. Escondo-me entre a multidão e até penso que a razão meu sentimento venceu. Mas quando chega solidão, quando a noite se abriga, estou de novo em tuas mãos, o punhal no coração volta a dar sinais de vida. Quando chega a solidão, ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Quando o sol está a brilhar, eu consigo até pensar que a tristeza já lá vai. Quando a terra ganha cor, parece que aquela dor que deixaste não dói mais. Escondo-me entre a multidão e até penso que a razão meu sentimento venceu. Eu não minto, quase sinto que sem ti posso ser eu. Mas quando chega solidão, quando a noite se abriga, estou de novo em tuas mãos, o punhal no coração volta a dar. Quando chega a solidão, solidão não vai chegar com a Rádio Arco-Íris. Nós estamos aqui para levar alegria, boa disposição, isso até às 12 horas, com o programa Manhãs Românticas. Estamos quase na reta final, mas ainda há música para lhes oferecer. E você pode continuar a telefonar para o 0238-434800. Porque não, para escolher uma canção de Tony Carreira, porque vocês foram numerosos e são numerosos aqueles que se ligaram para aqui durante a manhã e não só, também agora, para dizer, para continuarmos com músicas de Tony Carreira. Ele que vai estar então 21 de janeiro no Zenit de Orléans. Continuamos. Deus no teu olhar. Revela tudo o que eu estava a pensar. Não é preciso mais, já entendi. É desta que tu vais, sinto que sim. As roupas arrumadas tu já tens, e um carro à tua espera, se eu sei. E a porta vai se abrir, e tudo acaba aqui. Depois acabo eu sem ti também. Porque eu morro. Se passa um dia só e não te vejo, nem ouço a tua voz quando chamar por ti. Como é que eu vou viver, viver assim? Porque eu morro. Se acordo e tu não estás na minha vida, sem ter o que me dás, o que vai ser de mim? Por certo vou morrer, morrer sem ti, sem ti. Teus pés, fazer chantagem como tanta vez, mas nada me valia, eu entendi. Por nada deste mundo ficavas aqui. Resolvi então fingir estar tudo bem. Já-te o melhor que a vida tem. E a porta se fechou, e então tudo acabou. Como eu vou acabar sem ti também? Para o ponto final aqui do programa Manhãs Românticas. Hoje estamos com a voz de Tony Carreira para o programa. É o nosso convidado de hoje, assim podemos dizer. Agora vamos a uma das primeiras músicas, assim mais leve. Vamos lá. Eu quero na na na. Era assim, Tony Carreira também. Chega, chega cá. Eu quero na na na. Eu quero na na na. quero nananá. Tony Carreira, continuamos com a boa disposição, com a boa música. Vamos lá. É assim. Para si que está aí desse lado a trabalhar, muita coragem. Para si que está simplesmente a ouvir a Rádio Arco-Íris, um muito bom dia. Se não fosse a tua luz e esse olhar que me conduz, simplesmente era mais um caso perdido. Mas foi Deus que te enviou, o meu caminho te pôs, para dar à minha vida o sentido, para acalmar a minha dor. não tens dó. Mas se um dia te entregas, já não me das legas, já não me das legas. Esta carinha laroca, um dos primeiros grandes êxitos de Tony Carreira. Agora, resta-me apenas despedir de vocês, marcar encontro para a semana próxima. Mais uma vez, foram imensos telefonemas durante toda a manhã. E tenho a agradecer a vocês todos todas as palavras amáveis que vocês deixam aqui aos animadores desta rádio. E nós também temos a agradecer por vocês estarem aí desse lado a ouvir a música portuguesa, pois é isso que nos faz vir todos os dias aqui a animar. Portanto, têm todos os dias de manhã música portuguesa das 9 às 12 com vários animadores, como o Jean-Pierre à segunda, o Vítor à quarta, à quinta o Algemiro, sexta-feira temos o Lourenço, ao sábado temos a Cristina com Portugal no coração, a Sílvia e depois a Carla Gamboa, e ao domingo temos o Sr. António Fortes, depois o Jerome, a Cátia, etc, etc. Fiquem sempre à escuta da Rádio Arco-Íris e também esquece certamente programas de tarde, como à sexta-feira o nosso amigo Manu com o programa Descoberta, Música da Glória às quartas-feiras, também a partir das quatro, e certamente esqueci alguns. Então, até à semana próxima, até lá, muita alegria, muita paz, muito amor e, acima de tudo, muita, muita saúde. Espero que tenham passado um agradável momento na nossa companhia. Vou deixá-los com a RDP Internacional daqui a alguns momentos.